das antigas. Meu amor não vai embora, não. Fique mais uma estação. Primavera faz verão no meu coração. Primavera faz verão no meu coração. Meu amor me acorrentou nas correntezas de um rio. Me afogou e me levou com seu olhar no macio. Quando acreditei que seria feliz, você vem e me diz que seus olhos se vão, oh meu amor. Vai embora não. Meu amor não vai embora, não. Fique mais uma estação. Primavera faz verão no meu coração. Primavera faz verão no meu coração. Me contou um beija-flor que eu vim de um vento vadio. Você é minha flor, eu sou um vaso vazio. Sua sombra de mim, ou de solidão. Não me parta assim, venha mais com paixão, ó meu amor. Vai embora não. Toma aqui. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Esse teu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. É por você. E sabe quanto tempo não te vejo. Cada vez você é distante, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer teu jeito frágil de se dar sem perceber. Só você, ó você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Dos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, saber tudo de nós dois. E joga fora os nossos medos. E aí? Mais saudade diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Mais saudade vê se troca a minha solidão por ela. Meus gente quer. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Se amores vêm e vão, sou ave de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir. Sem lágrimas no olhar, só adeus me machuca. O inverno vai passar e apaga a cicatriz. Quero ter você pela vida inteira. Sem o teu amor, nada tem valor. Beijar os lábios seus só me dá prazer. Meu coração chama por você. Eu quero teu amor, seja do jeito que for. É um prazer sem fim ter você pra mim. Seja do jeito que for, é um prazer sem fim ter você pra mim. Baby, eu te amo e tu não sabe o amor que ainda tenho em mim. Baby, eu te quero e tu não sabe o amor que ainda existe em mim. Quem bebe é nós.